A banca é nossa. Amigos loucos. Aqui, o Glissi, compositor, intérprete. Filosofia de rua, não para por aí. A banca é nossa, ladrão, artistas ou não, valeu facção. Aí moleque, white ou black, presta bem atenção. Aperta o pau, eu ligo o som, põe a fitinha no tape deck. Sintoniza a estação e aumenta o volume que vai rolar meu rap. Se não toca, liga, telefona, passa fax, pede pro DJ. Seu ouvido não é pinico pra você ouvir aquilo que não te convém. Cê do lado B, o lado quê? O lado B do CD. Só se não quiser ser, band bom é tudo com você. Não é uma questão de escolher, e sincero não ser. Tá me entendendo? Deu pra entender? Velho, escola o quê? Se liga aí que eu vou dizer. Aí, Nil, lembra? 89 a gente plantou na semente. Aí, branco, é quem fez a história tem antecedentes. Dinheiro na mão igual execução, a ideia de mano pra mano. Pode pensar, ladrão, vê se não tem razão, que aqui é de miliano. Chega de brincar e de ser artista, nessa ideia insista. O que não é evidente é você, maluco, reluz na minha vista. E só o gás, como se faz? Fila de trás, fala demais. Fila de trás, solta a paz. Basta do faz, eu quero é mais. Como disse o W, foda-se a panela. Um por um, aí, bandido, todos que fazem parte dela. O maloqueiro aqui tem o apoio da favela. Guarulhos, meu lugar, rua 13, minha viela. Mas aí, muita hora nessa calma, irmão. Nunca se revolta, o bom malandro, bande bom. Na fita é nós, é nossa, a banca. A mil grau, há 10 anos atrás, tava a esperança. É Nil, com certeza, tudo tem sua hora. Aí Camburão, pavilhão 9, o primeiro ato foi foda. Face negra, firmeza, e aí mano, Ivo, beleza. RPW, sistema negro, verbo pesado, com certeza. São muitos intocáveis que continuam na corrida. E minha cara é fazer como pivete, atropelar os BPMs e driblar as rimas. Continuar minha jornada pesada, desvantagem. Vivendo entre o céu e o inferno, entre honestidade e a pilantragem. Se é pra trocar, pode chegar, o que que ia pra te pumpar? Se é proceder, meu e você, o que dizer? Constou por quê? Sou velha escola, não me enrola, não me amola e sai fora, não há quem possa. A banca é nossa proposta, mano, se coça. Na moral, é branco, eu já nem me espanto. Um mapa de marinheiro de primeira viagem, querendo brecar meu canto. E olhando com raiva, desejando minha morte. Tentando me apagar, maluco, vai tentando a sorte. Porque o senhor, o criador, aquele lá de cima, conduz meu pensamento e guia minha rima. Tô há exato 10 anos tentando a sorte no rap. O mapa de maluco começou lá atrás e respeito também merece. Quantos manos iguais a mim estão pensando em apertar o gatilho pra qualquer filha da puta que no seu caminho entrar? Certo que de nice, pela odds e down. A febre é essas mesmo, mundo irracional. E nessa corrida eu já nem sei o que é mais foda de aguentar. Tem que pagar pra tocar ou fazer show de graça pra virar. Com certeza, Ogre, é embaçado. É que vai. Atropelando, rimando com gosto, lado B, sangue preto, roubando a cena, pedindo troco. Não tem pra embalo, nem pra cu, nem pra covarde. Diferenças, tiro aqui, sou chato, mas sou verdade. Sou maloqueiro, nos companheiros, fazendo do rap um tropa tudo por dinheiro. Dá até o boga pra fazer um show, trocar de lambi-lambi e divulgação. Pivete do mundão, do veneno, cheguei até aqui. São 10 anos, meu irmão, de veneno, essas fitas é um fim. A panela está aí, vai estar e vai prevalecer. Se isso faz parte do jogo, eu prefiro morrer. Saí do mundo maldito pro mundo bandido. Tem que ser como eles querem, patifaria ao vivo. Com essas ideias que o movimento está crescendo. Baleiro enche o bolso e os artistas se fudendo. Essas mesmo, pivete, tamo junto, ladrão. Ligou louco. O som que vem de lá, lado B. O som que vem de lá, vem mostrar pra você. O som que vem daqui, não de lá pra você. O som que vem de lá, lado B. Style trazendo pra você. A rima classe A vem de lá do lado B. Letra de perigoso, mas teimoso, predador. O terror desse círculo vicioso. Pra mim, sua meta é uma fraude que o sistema aplaude. Eu chuto o balde, você pode no primeiro round. Aqui, ninguém se vende nem se rende pra essa gente que depende da gente. Você me entende? Você vale enquanto pesa, mas rapper que se preza não se ofende. Faz como eu defende. Você que chega agora aprende ou fica de stand. Vai, sai da frente que o retorno é de Jedi. Ai. Posso ser quem você é sem mudar quem eu sou. Saca só, te faço sem pó, sem dó, como o Victor Belfort. Você tem todas as vantagens, mas eu sou melhor. Eu tenho a chave mestra, invado sua festa. Enfeito sua testa, meu estilo inconfundível. Hip hop de nível me torna terrível. Me seguir é insuportavelmente impossível. Aí, Nil, se eu tô no meio, fica feio. Eu furo esse bloqueio, eu deixo o lado A no escanteio. Eu tô de saco cheio, foda-se o sistema, não há problema. Queira ou não queira, eu levo a cena. O outro lado some, o ladrão dos ladrões, quem domina o microfone. O som que vem de lá, lado B. O som que vem de lá, vem mostrar pra você. O som que vem daqui, não de lá pra você. O som que vem de lá, lado B. Certo, branco, aí maluco, deixa acontecer. Porque na real eu não tenho mais nada a perder. Se é verdade que o sucesso se deve ao talento, então em nossas mãos está 99,9%. O hip hop hoje dá ibope, você tem até loja de shopping, mas tem uma pá de mano indo pelo caminho do corredor da morte, atravessando na ideia, desrespeitando os milianos. Dá pra contar nos dedos, mano, que eu passo um pano. E aí, MRN, pela ordem. Então, tô começando agora no rap, e se não me falha a memória, em 91 vocês saíram no Consciência Black. E humildemente, me conte, o que pegava na Roosevelt e na São Bento? Eu gostaria de me informar sobre quem é quem antes de entrar no movimento, morou? Esse é o respeito que o lado B se refere. One from the money to esquece. O pai ensina o filho, a casa agradece. A regra é primeiro a gente nasce, depois a gente cresce. Lucas louco. O som que vem de lá, lado B. O som que vem de lá, vem mostrar pra você. O som que vem daqui, não de lá pra você. O som que vem de lá, lado B. O som que vem de lá, lado B. O som que vem de lá, vem mostrar pra você. O som que vem daqui, não de lá pra você. O som que vem de lá, lado B. O lado B representa o outro lado de alguma coisa, ou o oposto de alguma coisa que já foi realizada do outro lado, podendo automaticamente usurpar. Melancolia, foda-se.